será que essa canção que me enternece o coração sempre parece estar no ar quando anoitece? O que ficou e ficará sempre insistindo entre nós dois, tanto carinho mesmo depois de tudo. Noites do rio, brisa do mar, beijos, carícias no mesmo bar, fotografias, ruas vazias pra lembrar. Por um momento meu coração ouviu um vento nossa canção e um sentimento tão doce e lento trouxe o verão. Fotografias, ruas vazias pra lembrar. Por um momento meu coração ouviu no vento nossa canção e um sentimento tão doce e lento trouxe o verão.